Segunda-feira, 25 de junho de 2012. Nesse momento eu acabo de finalizar esse projeto, a mixtape Sangue de Cruz. E esse projeto Deus colocou no meu coração no final do ano passado. E é um projeto free download. E o intuito desse projeto é fazer com que o rap nacional cristão, o rap nacional secular, os apreciadores aí do movimento hip hop possa baixar, tá ligado? E escutar com excelência a palavra de Deus através do rap. Eu glorifico a Deus porque o Senhor me resgatou aí e eu me converti ao evangelho há mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos. E nesse tempo, truta, Deus transformou a minha vida. Deus colocou no meu coração a verdade que até então não conhecia, uma liberdade que até então não conhecia, uma psicologia, uma filosofia que até então não entendia. E resumindo isso tudo aí, eu conheci o evangelho. Não conhecia a igreja cristã, não conhecia apenas os crentes, não conhecia apenas... Não, eu verdadeiramente conhecia Jesus Cristo. Conheci o Espírito Santo de Deus. Hoje, sou casado com a Fernanda, missionário da Igreja Evangélica Mar de Adoração, debaixo da cobertura dos pastores Márcio Reis, pastora Deila. E eu venho aqui pra te dizer que só existe uma forma, truta, de verdadeiramente a sua revolução funcionar. Só existe uma forma verdadeira da sua vida ter utilidade nesse mundão aí. Tá ligado? E é fazendo valer o sacrifício de um homem. E eu não tô falando de sabotagem, não tô falando de Tupac, não tô falando de Eazy, não tô falando de Notorious, não tô falando de Che Guevara, Martin Luther King, Malcolm X, não. Nem Zumbi de Palmares, tô falando de Jesus Cristo. Eu tô falando de um homem que entregou seu sangue na cruz do Calvário. O homem que a única causa que ele tinha e o único motivo que ele tinha pra impor a sua revolução, as suas opiniões e a sua fé era a minha vida e a sua vida. E não era pra mim ter carro, não era pra mim ter casa própria, não era pra você ser famoso ou curado apenas de uma enfermidade, não. O motivo que Jesus entregou seu sangue na cruz foi pra que eu e você possamos ter vida eterna. E se você acredita que foi o Big Bang que criou a Terra, você tá de chapéu. Se você acredita que existe purgatório, você tem que começar a entender que você não conhece nada sobre Bíblia, sobre o Evangelho, sobre a verdade da criação humana. Glorificado, exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor nos céus e na terra. E que você hoje possa tirar o lenço da cara, possa tirar esse sentimento de ódio e rancor da sua mente, do seu coração. Porque sozinho você não aguenta, sozinho você não é ninguém, tá ligado? Com seus parceiros do crime você não vai chegar em lugar nenhum. Com a sua revolução do gangsta rap você não vai chegar em lugar nenhum. Pode até ganhar dinheiro, pode até fazer sucesso entre os homens e fazer uma fama. Mas aí, a sua salvação, a sua verdadeira paz, a sua intimidade só vai existir no momento que você curvar os seus joelhos e prostrar sua cabeça à presença de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que verdadeiramente entregou o seu sangue na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, o sangue precioso, o sangue de cruz. Deus abençoa. Fica a dica. Vai pra igreja mais próxima da sua quebrada aí. Aceita Jesus como seu salvador, tio. Você não vai precisar parar de cantar rap, nem curtir uns lowrider, nem usar uns pano louco, nem precisa apagar suas tatuagens. Não. Você precisa ser transformado, mudar o seu caráter, mudar sua personalidade, deixar de ser arrogante, mentiroso, deixar de ser catador, deixar de ser pegador e ser servo. Ser fiel. Se você não consegue ser fiel à sua mulher, ser fiel aos seus parceiros, se você não consegue ser fiel a si próprio, seja fiel pelo menos a Jesus Cristo. Porque aí sim, tio, a sua vida vai ser mudada igual a minha foi. Porque ontem eu era escravo do mundo, escravo do pecado, das drogas, da mentira, do dinheiro, da prostituição, do rancor, da inveja. Mas hoje eu sou servo de Jesus Cristo, lavado e remido. Glória a Deus. Sela Ministério Éfeso. Muita paz. Música.